sono, viu? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando me dizia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi. Chama! Tchau. Passa o quinho. Ficar com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu. Sentimento seu nenhum, te amo e você. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes, que eu deixo. Volta a ser como era antes. Chama que é sucesso. Chama, me chama. Você tá aqui, viu, manhã? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Ei! De quando me dizia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só. Fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Quero ouvir vocês agora bem alto. Sentimento seu. Te amo. Ei. Da minha vida. Sentimento seu. É sucesso, chama. Ó o sax, ó o sax. Chega e chama, chama, chama. Ei! Chama. Ei! E quem gosta da gritinha?